Fala, 054-1137. Yeah. want to live yeah, like yeah, a good yeah, fight yeah, in the dia direito, então eu quero 5-4, aí posso achar uma rota na cruda por 5-6. Bom dia, sua identificação. Cadê mantém 300 na presente cor a posição sabe? Lógico, a gente não ama o código. Alex,

isso, Libra Position, Lima, Índia, Bravo, Romeo, Alfa. Sono 5200. Passarei do 2255, confirmo o sou solicito nível 360, ok? Back heading Calvo position, Charlie Alpha Lima Victor.